amor está só por um fio. Há de se guardar pros desafios. Exige mais, mexe com os brios. Não basta mais os elogios, há de ser mais. Quando o amor entrar por um desvio, não olha no olhar, olha o vazio, mas quer provar que ainda onde atracar o seu navio num porto ou cais, e vaga, navega às cegas, pra nada não há cais, não há mais mar. Olha no olhar, olha o vazio, mas quer provar que ainda há onde atracar o seu navio num porto ou cais. E vaga, navega às cegas, pra nada não há cais, não há mais mar. Quando o amor está